céu e a Deus sigo agradecendo por sempre olhar por mim nos melhores e nos piores momentos, fazendo com que tudo sirva de aprendizado. Ser paciente igual Jó e acreditar como Tarso. Aos 13 anos eu passava as rimas no papel, me lembro das crianças assistindo o carrossel. Foi bom demais assim. Quero que meus filhos um dia se orgulhem de mim. Minha biografia com amor, escrita a caneta, pra que o moleque siga o exemplo e largue a escopeta. O irmão disse, eu nunca mais vou esquecer, que o crânio em pedaços ali nunca se espelhou em você. Valeu RC, FDM pelo apoio, clandestino tamo aí ó, correndo que nem louco, cê tá ligado? Primeiro passo já foi dado. As quebradas de Hortolândia represento onde passo. Cada foto e abraço uma história pra contar. E debaixo dessa ponte muita água vai passar. A prova viva de quem nunca deixou de crer, porque seu sonho ninguém vai sonhar por você. Anda com fé. Resisti e permaneci de pé, jamais existi do que sempre quis, assim que é. Levantei a cabeça e vi, os momentos são adversos, altos e baixos são comuns, mas o mundo é dos espertos, porque a derrota obviamente é sempre ruim, mas tirar proveito aprendendo com ela foi bom pra mim. Eu sei que Deus é e sempre será justo, por isso estou aqui lutando como sempre fiz, sem susto de me ver retornando se pá em grande estilo. Na balança que pesa um dia serás pesado, não esquece isso. Nunca fomos e jamais seremos mais que os outros, por isso afirmo que apontar o dedo e julgar é coisa de tolo. Aqui estou disposto a continuar com minhas limitações, enquanto Deus me der força sigo fazendo minhas canções. Ou como já disseram, sonzinho muito leve, andando com fé estou indo e amparado pela mão do mestre. O coração acelerado, a emoção se torna visível, ver sonhos se realizando, momentos assim é que eu compartilho. Clandestino, graças a Deus estamos de pé, sonhando, acreditando e caminhando na fé. Pouca coisa eu peço, saúde e disposição, o resto é progresso. No peito eu carrego um coração sincero, vencer pelo certo é tudo que eu quero. Vem comigo negar, não adianta estressar, deixa os problemas pra lá. Aprendi a amar, sei que se eu mudar, a vida vai mudar. Vamos cantar, cantar, no rap e a trilha, no vinho a brisa. E a vida convida nós viver a vida, tô fazendo a minha, honrando a camisa. Como quem acredita, dedicando minha vida. Esperar não dá, cair do céu nem pensar, tem que caminhar, mesmo que os galos incomodar. Pode demorar, mas sei que vai chegar. Tamo de pé, né tio, vamos comemorar.